imortaliza em teu coração os pés de lótus do teu. Mentaliza em teu coração os pés de lótus do teu. Se tu queres cruzar o oceano da ilusão, se tu queres cruzar o oceano da ilusão, superando o lótus branco em pureza, superando o lótus branco em pureza, além de toda a realidade. Imagem de Brahma, livra-nos da ilusão. Mentaliza em teu coração os pés de lótus do Mentaliza em teu coração os pés de lótus do teu. Se tu queres cruzar o oceano da ilusão, oceano da ilusão, superando o lótus branco em pureza, superando o lótus branco em pureza, além de toda a realidade. Imagem de branco.